Quantas vezes nos teus dias falta água e falta o pão? Só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão. Falta às vezes uma casa para tua habitação. Só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão. Só não vai faltar Jesus, só não vai faltar Jesus, pois em tudo é fiel e te conduz. Pode enfim tudo mudar quando vem a provação. Só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão. Se a família te despreza ou te faz separação, só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão. Falta às vezes aquele amigo que ajudaste na aflição. Só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão. Só não vai faltar Jesus, só não vai faltar Jesus, pois em tudo é fiel e te conduz. Pode enfim tudo mudar quando vem a provação. Só não vai faltar Jesus em tua vida, irmão. Só não vai faltar Jesus, só não vai faltar Jesus, pois em tudo é fiel e te conduz. Pode enfim tudo mudar quando vem a provação.